Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, sou eu mais uma vez com vocês aqui, o nosso programaço Mundo Sertanejo. Desde já, muito obrigado a todos pelo carinho, viu? Victor e Léo cantam, não me perdoei. Cantam, Victor e Léo. Eu queria ser um anjo e não passo apenas do que sou. Te daria um par de estrelas e o que tenho é o meu amor. Eu só sei sonhar contigo, aceitando o meu regresso. Tenho medo de perdê-la. Te amo, confesso. Aonde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Não queria que chorasse, chorei. Queria que me perdoasse, não me perdoei. Ser um anjo e não passo apenas no que sou. Te daria um par de estrelas e o que tenho é o meu amor. Eu só sei sonhar contigo, aceitando o meu regresso. Tenho medo de perdê-la, te amo, confesso. Aonde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Onde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Não queria que chorasse, chorei. Queria que me perdoasse, não me perdoei. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Gleyber Terra em Uberaba, Minas Gerais, Rádio Terra FM, Rafael Oliveira, a Eliane Lima, todos vocês, muito obrigado, viu? Audiência muito grande em Uberaba. Andando mais um pouquinho, chegaremos a Coromandel, onde nós temos a nossa filiada Super 95 FM, Um abraço, Cleiton Aguiar, todos da equipe, os nossos amigos da Super 95 FM. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Mundo Sertanejo está no ar, o Estadão de Minas Gerais ouvindo Mundo Sertanejo em Córrego Fundo. Nós temos a Rádio Clube FM, Adir Alves, todos da equipe, Compadre Lázaro, São Tomé FM, em São Tomé das Letras, né? A todos vocês, amigos, ligados no nosso programa. Michel Teló canta. Ah, se eu te pego. Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Ao som do violão, traz para vocês Pedro e Pedrinho, a filha do advogado. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Em uma advocacia, um pobre homem entrou. E para o advogado, deste jeito assim falou: eu vim aqui lhe pedir, me ajude por favor. Estou sendo procurado, sei que vou ser condenado, mas culpado eu não sou. Nesta hora, advogado, para o homem foi dizendo: eu cobro meus honorários, você deve estar sabendo. Se você não tem dinheiro, eu não vou perder meu tempo. Para eu poder formar, meu pai teve que gastar muitas vezes o pagamento. Todo pobre homem entre lágrimas ficou, sentindo tanta vergonha com a indireta que levou. para o doutor ele disse: embora daqui eu não vou, enquanto não te contar, porque eu precisei matar, e agora aqui eu estou. Eu estava caminhando quando eu observei, em um terreno baldio um grito eu escutei. Pra ver o que se passava, do local me aproximei. Uma criança eu via que ali se debatia pra se livrar de alguém. Sem pensar nas consequências, o indivíduo eu agarrei. Eu não sei por quanto tempo no chão com ele eu rolei. Mas para eu não morrer, o bandido eu matei. A lei está atrás de mim, no cara eu dei um fim, mas sua filha salvei. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadari. Maravilha, maravilha, estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar, vamos até Araxá, Minas Gerais, onde nós temos a Rádio Sucesso FM. Beijo no coração de todo mundo. Valeu, valeu. Ale, tchê. O Paulo Fernandes canta: Não Fui Eu. Foi você quem procurou, quem partiu em coração, não fui eu. Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu preço. Escuta, se chegou a hora de colher o que plantou, você mesmo quem regou, não fui eu. Não fui eu. Eu sei. Tem seu trecho. Escuta, se chegou a hora de colher o que plantou. Você mesmo quem regou, não fui eu. Não fui eu. Eu sei. Nossa esperança. Não fui eu quem fez meus olhos mergulhados por mentiras. Vai dizer que era isso que eu queria. Eu sei o que dirá. Vai me culpar por um erro seu. Eu sei. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos de São Francisco, Minas Gerais, Rádio Beira Rio FM, o Zé dos Passos, a Dona Conceição, Sandias, todos vocês, amigos ouvintes da nossa parceira Rádio Beira Rio FM em São Francisco, Minas Gerais. Um abraço, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? A minha querida Elaine Ribeiro, em Santo Aleixo, né? Na Paraíba, Rádio Santo Aleixo FM, exibindo o nosso programa, né? O Damião Damasceno, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Vamos até Pernambuco, em Custódia, Pernambuco, meu amigo, o José Orlando Silva. A todos vocês, amigos de Custódia, Pernambuco, ouvintes da nossa parceira Web Rádio Jonete Brasil. A todos vocês, amigos de Custódia, vamos até Orocó, onde nós temos também a Rádio Brígida FM exibindo o nosso programa. Em Petrolina, Rádio Tabajara FM, um abraço a todos vocês, muito obrigado. Em Escada, no meu amigo André Freire, todos vocês, muito obrigado, amigos de Escada. O Estadão do Pernambuco também ouve Mundo Sertanejo. Quem canta bonito, Diego Valadares, grande sucesso para todos os cabras danados do Brasil inteiro. Canta Diego Valadares, Cabra Danado. O garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele entra no baile chamando atenção, as mulheres danadas provoca tesão. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. mozão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é espregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. Cabelos na testa, do tipo sarado, aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas, ele é o tal, cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é paquerado, é espregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é espregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, cantei para vocês meu grande sucesso Cabra Danado. Olha, Diego Valadares e banda na sua cidade. Faça contato com a nossa produção de show no 61 99 73 0555. É o WhatsApp da produção de show do Diego Valadares. 61 99 73 0555. E com certeza nós vamos estar juntos aí na sua cidade, viu? Um show dançante, um show bacana, um show que tá na promoção, né? Diego Valadares e banda na sua cidade. Ô, meu amigo, o Celso Borges. Celso Borges trabalhando e ouvindo o nosso programa aí na TV Câmara, né? Muito obrigado pelo carinho, tá, meu irmão? Vamos em frente. Carmo Pires canta A Gente Chora. A gente chora quando um amor vai embora. Quando um amor vai embora, a gente chora. A gente chora, a gente chora, a gente chora. A gente chora, a gente chora, a gente chora. A gente chora quando um amor vai embora. Eu sei que vou encontrar um novo amor. Eu sei que vou encontrar um novo amor. Eu sei que vou encontrar um novo amor. Eu sei que vou encontrar um novo amor. A gente chora quando um amor vai embora. Quando um amor vai embora, a gente chora. A gente chora, a gente chora, a gente chora. A gente chora quando o amor vai embora. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Mando um abraço carinhoso aos meus amigos, Túlio, Cleison Ferreira, todos vocês amigos da São Sebastião Web, em São Sebastião, Distrito Federal, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Meu amigo Gomes, em Berilo, Minas Gerais, a Vilma Fernandes, em Caetitu, a todos vocês amigos de Água Limpa, toda a região ouvindo o nosso programa. A minha querida do Carmo, Zé Luiz, todos vocês amigos de Virgem da Lapa, recebam nosso abraço carinhoso, viu? A Taine Lopes em Carolina, Maranhão, né? Ligada na Talismã, na Renascer FM. A Joyce Bezerra, nossa repórter, todos vocês recebam nosso abraço, viu? Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? De todos vocês amigos de Carolina, aí de Filadélfia, né? A todos vocês de Vitorino Freire, Rádio Estúdio FM, exibindo nosso programa em Vitorino Freire, Maranhão. A todos vocês, amigos de Balsas, de Santa Inês, de Pedreiras, né? Recebam o nosso abraço carinhoso. Vamos em frente? Bruno e Barreto cantam Eu Quero É Rolo. Tava sofrendo demais, bebendo demais, cara amassado o dia inteiro, e a saudade dela rasgando meu peito, assim não vai dar não. Comprei um chapéu novo, uma bota de couro de jacaré, botei mulher até no porta-mala, hoje eu esqueço ela na maia. Eu quero é rolo, o dia inteiro no meio do povo, hoje eu tô valendo mais que ouro, e elas já estão derretendo, hoje eu tô fervendo. Eu quero é rolo, o dia inteiro no meio do povo, hoje eu tô valendo mais que ouro, e quem não queria tá querendo, hoje eu tô podendo. Aô, Conrado Alexandre, o que vocês querem? Bebendo demais, sofrendo demais, cara amassado o dia inteiro, e a saudade dela rasgando meu peito, isso não vai dar não. E eu comprei um chapéu novo, uma bota de couro de jacaré, botei mulher até no porta-mala, hoje eu esqueci ela na mala. Ai, ai, eu quero é rolo, o dinheiro no meio do povo, hoje eu tô valendo mais que ouro, já tão derretendo, hoje eu tô fervendo. Eu quero é rolo, o dia inteiro no meio do povo, hoje eu tô valendo mais que ouro, e quem não queria tá querendo, hoje eu tô podendo. Eu quero é rolo, o dia inteiro no meio do povo, hoje eu tô valendo mais que ouro, e elas já tão derretendo, hoje eu tô fervendo. Eu quero é rolo, o dia inteiro no meio do povo, hoje eu tô valendo mais que ouro, e quem não queria tá querendo, hoje eu tô podendo. Valeu, Conrado Alexandre. Valeu, Bruno e Barreto. Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha. O Anderson Carvalho, em Mata Verde, Minas Gerais, pede alô para sua mamãe, a dona Zenilda. Beijo para vocês aí, viu? Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Vamos até Salvador, Bahia, Nova Cidade FM. Meu amigo Newton Vieira, a todos da equipe da Nova Cidade FM, em Salvador, Bahia. Cléo de Bar, né? Cléo de Bar e Rafael cantam, juntamente com Gustavo Lima. Cicatrizes. Eu te entendo quando você vem falar que ainda sente o mesmo por seu ex-amor. Eu também já passei por essa uma vez e sei bem o que você passou. Eu te entendo, seu coração tá fechado, morrendo de medo de não superar. Mas vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisar. Vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisar. Ai, ai, ai. Com um sorriso de sempre e mais de uma garrafa na mente, sou eu pensando em você. Vem cá, bora beber. Pra lá, são águas passadas. Com um sorriso de sempre e mais de uma garrafa na mente, sou eu pronto pra dizer: vem cá agora beber. E quer saber, deixa a vida apagar cicatrizes e marcas. Tá fechado, morrendo de medo de não superar. Mas vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisar. Vai passar, serei o teu segundo plano caso você precisar. Ai, ai, ai, ai. Com um sorriso de ser. Sertanejo. Muito bem, vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo José Vitor, Josimar Freitas, a todos vocês amigos aí de Bom Jesus, Goiás, ligados na Cultural FM. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela grande audiência, viu? A todos vocês amigos aí de Juara, Mato Grosso, Rádio Difusora AM, o Osés Cordeiro, todos vocês, viu? Em Juína, Rádio Atividade FM, um abraço, muito obrigado, viu? Pelo carinho, pela grande audiência. Ô Neuza Oliveira, todos vocês amigos de Ministro Andreasa Rondônia, Atividade FM, aos nossos ouvintes, um beijo para Inês, para toda a sua família, né? Todos ligados no Mundo Sertanejo. Paulo Terra canta de São Paulo pro Brasil inteiro. Ela é Devassa. Acha que eu sou alguma coisa velha, largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou um caro amor da sua vida, só compra em lojas caras, ela é convencida. Me abraça e beija, e diz que me deseja, que amor pra toda a vida. na gata. Meu Deus, como ela é falsa, ela se acha. Me beijou na mão, estourou meu cartão e devendo na praça. Meu Deus, sei que ela é falsa, que ela se acha. Largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou o caro amor da sua vida. Só compra em lojas caras, ainda é convencida. Me abraça e me beija e diz que me deseja, que amor pra toda a vida. Existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando Mundo Sertanejo, com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, vamos até o Paraná. Ricardo Silva, Canoa Grande FM, em Guaraçu. Muito obrigado, viu? Em Barbosa Ferraz, nós temos a rádio Barbosa Ferraz FM exibindo nosso programa. Sampaio Correia, em Biporã, rádio Impacto Brasil FM. Um abraço, audiência muito grande, viu? Em Colombo, Rádio Colombo Web, Newton do Rim, todos vocês, um abraço, viu? Em Foz do Iguaçu, Rádio Foz Nova Web, exibindo nosso programa. Vomar Costa, todos da equipe, viu? A nossa querida Rose Moreira, o Claudemir Gomes, também da Rádio Ambiental FM em Foz do Iguaçu. Um abraço a todos vocês, viu? Em Londrina, Rádio Terra Nativa Cambé, a todos os nossos ouvintes, meu beijo no coração, viu? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Em Maringá, a todos os nossos amigos aí de Maringá também, no Estadão do Paraná. Um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vamos em frente! JM e Thiago cantam O Que Acontece na Balada. Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém. Eu tava em casa, fui dormir com saudade do meu bem. Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém. Eu tava em casa, fui dormir com saudade do meu bem. Paca, pá, chora, São Paulo. O que acontece se na balada fica na balada? A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada. Se não a casa cai pra todo mundo. O que acontece se na balada fica na balada? A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada. Se não a casa cai pra todo mundo. E tá todo mundo aqui na minha mão e eu na mão de todo mundo. E tá lotado, tá bombado. Pra completar a festa ainda é open bar. Tem casada decidida, mal amada. Tem as preparadas, tem as santinhas e as que não valem nada. Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém. Eu tava em casa, fui dormir com saudade do meu bem. Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém. Eu tava em casa, fui dormir com saudade do meu bem. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, ainda no Estadão do Paraná, um abraço aí a todos vocês amigos de Paulo Frontin, né? Web Rádio Música Viva e Rádio 87 FM exibindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Também Rádio Antena 1 FM em Carrasco Bonito, DJ, todos da equipe, recebam todos o nosso abraço carinhoso. Ailson Soares canta Meu Mundo Acabou. Vida, no seu apartamento lá do alto da avenida, toquei a campainha e você me recebeu. Fazia tanto tempo que eu não vi o rosto seu, tão linda e perfumada dentro de um belo vestido. Me veio a lembrança quando eu era seu marido, um vaso sobre a mesa e um lindo buquê de flor, com ele um cartão do seu mais recente amor. E ela me disse, sai por favor, é muito tarde, tudo acabou. Estou de saída e não fica bem você me encontrar com outro alguém. Naquela hora meu mundo acabou, perdi pra sempre meu grande amor. Deus me dê força, me ensina a perder, porque sem ela eu não sei viver. Thank you.

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.